Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Sabe, tá rodeado de pessoas. Mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar. Saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. O altar te espera. Tô te esperando no altar, filho amado. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Se sente tão sozinho. Essas noites mal dormidas é tua alma com saudade do altar. Saudades da intimidade comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. Te espera. Tô te esperando no altar, filho amado. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrando no altar. És como vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Você vai cantar de novo, vai sorrir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Tô te esperando no altar.